pequenos desvios aqui para a esquerda, evitar algumas formações. Ciente 4065. Juliette, informa o tráfego da Clandão 17, fica atento ao tráfego, o veículo ainda Juliette. Afirmativo, se autorizar, senhor, vai prosseguir da presente, ajustando a velocidade para aguardar a passagem do mesmo e ingressar na final da 35, positivo? Gente, o Oxenem Metris no 4, solo agora 16, direita, 1-2-1, décimo 9, solo. 2-1-9, Tony, Romeu Provasco. Escuta, prossiga. Na curta final aqui, tem condição de passe pela direita, encurtando e pousar, livrando ali na interseção para a era estar Romeu Provasco. Ok, Provasco, então na presente, agilize em manobra e reporte final 17. Básica. Via Alpha Hold Short of Juliet Oceanet 6314. Taxi via Alpha Hold Short of Juliet Oceanet 6314. Veterana contra o vento da 10, Índia November Alpha. Já ingressando na terra contra o vento da 10. Bravo Oscar, tem. Ok, tem autorizado 17, 170 com 8. Oscar. Vitor Juliet, reduz um pouco e aguarde para conseguir cabo final 35. Negativo, vai fazer um 360 aqui na base pela esquerda, cabeceirona 35, positivo. Sente, então, Vitor Juliet, sente. Então, da presente voo indo para de Mari para a chegada Mari. Esse mantém o nível 060, o ajuste em Salvador na 092. Está presente azul 4032, está presente Mari, no ideal desce que é o 060 na chegada Mari, 4032. Linha Juliette na base, observando o tráfego que vai livrar aí na Papapa. Gente, Júlio. Bravo Oscar, Solar 18, pátio 5, frequência livre estacionar. Índia Juliette, base da 35. O Júlio Ciente, autorizado. Base, pouso, cabeceira 35, 150 com 7. 150 com 7, autorizado pouso na 35. Júlio. Já acertou o cruzamento da 1028, November Alpha. 05, corredor forte, aguardo perfeito comunicações. Pro do corredor forte, guardando perfeito comunicações, Índia November Alpha. Oceania 6327, para puxar esse momento. Oceania 6327, portão 01 no livre, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, 6327. Igualmente, Júlio, solo agora os 19, no pátio 4, sequência livre estacionar. 25. Alfa, transfere controle 10935, November Alfa, bom voo. Transfere controle 10935, November Alfa, dado da regresso. Salvador, é o Papa Romeo, Índia November Alpha, corredor forte, temperado no meu pés, proa de buraquinha. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantém o nome em pés, condições visuais. Corredor forte, escuta permanente, Índia November Alpha. Índia November Alpha, manterá o corredor forte, condições visuais ao número pés, na sua escuta permanente. Controle de Salvador, o azul 4032, no ideal descer, vai descer a 160. Confirme. Azul 4032, vai livrar 170 para 160. Desça e mantenha 060, azul 4032. 060, 4032. Índia Delta November na escuta do controle. Uniforme Índia Delta November na escuta do controle. Índia Delta November, confirme posição. O Xanay 6327 para táxi, TOB 44, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alternando Aracaju. Estado radar perdido, 47 milhas noroeste do VR de Salvador, permanece na proa de Paripe, confirme a altitude que mantém. Índio Alfa, quando espera, 186-637. Santa November ciente, reporte pronto para descida. Desça para 2000 pés via chegada a Mário, ajuste no 02, autorizado ILS, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000 via com 1012, o gol 1396. Azul 4032, desce e mantenha o nível 050. 050, 4032. Do 4065, chame Centro Recife no 260, alterna no 3325. Confirme, 4065. Centro Recife no 260, alternam no 3325. 260, 3325. Obrigado, 4065. Delta November, confirme posição e altitude que mantém. Delta November, desce e mantenha 2500 pés, o ajuste no 02. Sete do Xané, decolado agora, 25, controle 1-9-35, bom voo. Controle 6-9-35, grato, bom trabalho. Controle Oxené 6-327, decolado no perfil da Dael. Oxené 6-327, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, submantenha o nível 240. Conforme autorizado, em ascensão por 240-6-327. Azul 4032, reduza para 290 nós, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas e meia, rumo Nordeste, um Boeing 737 da Gol, está passando 4 mil pés para 2 mil pés. Azul 4032, copiou o controle? Negativo, confirme. Azul 4032, reduza para 200 nós, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas e meia, rumo Nordeste, um Boeing 737 da Gol, está passando 4 mil pés para 2 mil pés. Ciente, 4032 reduzindo, pode ser 210 inicialmente? 200 nós, reduza 4032. Ciente, 4032. Controle, autoriza para o 6327 Dael? Autorizado Dael, 6327. Na presente, pro de Dael 6327. Aguarde de cópia e informação em curso Oscar. Aguardando. Vitor Índia Juliette, aguarde de cópia número 2. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, o limite ao localizador, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste no 0 no 2. 4032, sobre vetoração esquerda 020 a pro, o limite ao localizador, desce a 3 mil, com 1012, confirme? Afirmativo, no 0 no 2. No 0 no 2, 3 mil pés. 4032. Delta November. Mantenha no 1500 pés, condições visuais, Índia Delta November, reporte Paripe, confirme posição. Controle a Chanel 6327. Prossiga, 6327. Vai precisar de um desvio à direita pela 230 para evitar de uma formação bem pesada aqui na esquerda. Autorizado, Oceané 6327. E daí importar quando tiver voltado. Perfil, 6327. Zona 396, complexo final, chame a torre no 186. 86. Azul 4032, desta para o Intercepta, desce para 2 mil pés, o ajuste no 02, reporte estabilizado no localizador. 4032. Já está passando o ILS no momento, desce a 2012, reportará estabilizado, 4032. Após direto é, posição BDEV, Bravo Índia Delta Eco Victor, quando intercepta a Upper Whisky 50. Controle 119.35, aciona 5022. Gente, autorizada a 340 para Guarulhos, e a Upper Whisky 50, saída da EL, pressão Leda. Leda direto BDEV. Cotejamento correto, chamo pronto para acionamento PUSH, portão 07, estão 3155. Papatango Vitor Índia Juliette, Cairo Lourenço, 1000 pés, pronto para cópia. Autorizado Cairo Lourenço, 1000 pés, decola da 17 com curva direita pelo corredor Axé. Controle 119.35, aciona 0160. Cotejamento correto, pátio 4, confirme PLB. Sente, 7 a bordo, pátio 4, para acionamento, táxi decolagem, transfere torre 118, decimal meia dúzia, Vitorinho e Juliette. Localizador 4031. Azul 4032, completo sinal sem a torre, 986. 986, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4032, passou duna, estabilizado. Boa tarde, 4032, é parte externo. Porta no externo, 4032. Alternando 3325. 1260, alternando 1-3-3-2-5 1-3-3-2-5, 6-3-2-7. Delta November, confirme posição. Gente, reporte Paris, confirme altitude. Do externo estabilizado, machado travado, 4032. 4032, vento 1,60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Guarda pista livre, confirme, chove sobre o campo? Negativo, tempo bom. Obrigado. Cono 396, solo aos 33, livre à direita, solo 121 decimal 9. Chegada bom, 4312. Livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 8 nós. Livre pouso, pista 1-0, 4-0-3-2. Siga. Salvador 3-1-5-5, pushback acionamento por 7. São 3-1-5-5, autorizado, pushback acionamento, portão 07, chama para o táxi. Tan 3192, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 2. A descida para o 050 na chegada Mari, o altímetro é 10, 12. Tan 3192. Quem quiser informação, Oscar. Livre ingresso fatiado e pronto no 7, Vitorinho de Juliette. Afirma, o vento 1,60 graus com 9 nós, a linha de qualidão no 7, Vitorinho de Juliette. 4032, solo aos 35, livre à direita, solo 121 decimal 9. Gente, livre à direita, 129. Azul 4032, livrou na Fox. Azul 4032, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway, Juliette. Gente, o táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4032. 729, desvio na direita, vai estar uma formação, tá ok? Autorizado, 5729. 4032. 4032, prossiga. Só para sua informação, na pista 10, antes da taxiway Fox, aliás, após a taxiway Fox, tem uma infiltração, aparece, tem água na pista, ok? Gente, obrigado pela informação. Torinho de Juliette, decolado aos 36, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Comando 36, controle sinal 35, terra retorno. Olha, Salvador, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, prossiga. Vitorinho de Juliette, Salvador para Cairo. É, decolou para ingresso do corredor Axé. Gente, Vitorinho de Juliette, mantenha corredor Axé, 1.000 pés, condições visuais. 1.000 pés, corredor visuais, Juliette. Vitorinho de Juliette, reporte no farol da Barra. Reportar na farol da Barra, Tá passando o Vitorinho de Juliette, segue equipamento, não recebo transponder. Confirme agora, Felipe. Vitorinho de Juliette, segue transponder, não recebo mesmo. Confere agora, Felipe. Vitorinho de Juliette, agora sim. Confirme a altitude. 1.000 pés. Siga, Papa Romeu Lima. Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 62, e ajuste 1012. Gente, deve estar aqui, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 131. Solo Salvador, boa tarde, gol no 649, informação Papá, Maribel. O 649, Liel, nível 240, informação Papá confere, aguarde para a copa. Ah, você escuta. Aí está Juliette, azul 4032. Azul 4032, após a passagem do Airbus da TAM, que vai livrar o pátio via Juliette, autorizado ingresso Juliette para o portão 08. Gente, após a passagem da TAM, ingresso Juliette, portão 08, azul 4032. Lima 50, confirme. Paciente, já desajado do tráfego visual. Certo. Com curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 119, decimal 35, aciona 5573. Paciente, para Ilhéus 240, decolo no zero, curva direita, da El, Leda, após voa Ilhéus. 1935, controle, aciona 5573. Quando pronto na posição 3, o gol no 649. Protejamento correto, confirmando pronto para acionamento PUS, portão 03. Formará quando pronto, o 649. Gente. Salve, Salvador, eu passo o meu rumo, eu é o índio, nada mais que isso, autorização de acionamento e retrato. Tá November, confirme a altitude que mantém. Tá, Romeu, Romeu Eco Índia, eu tenho um plano vencido na 1645. Confirme que foi feito alguma DLA? Apeito no balcão da Palaef, tá pro meu DLA. Gente, eu vou checar, aguardo. Informação a papá, aguardo para a próxima. 3155, a linha decola da 10, vento 170 graus, com 10 nosso. Ali decola da 103, 1, 0, 3, 1, 5, 5. Beleza, aprovando o farol. Tiente Lima Bravo Alfa, reporte pronto para descida. Lima Bravo Alfa. Confirme pessoas a bordo, Lima Bravo Alfa. Pessoas a bordo, estamos com 12. Ciente. TAM 3192, reduza para 2109. 2109, TAM 3192. Delta November, confirme a altitude que mantém, não recebo modo Charlie. Romeu, Romeu, Eco Índia na escuta? O senhor vai ter que entrar em contato com a sala IS, porque a sala IS também só tem o plano de voo da Isuno 645, ok? Passado para o soldado Wellington, o Romeu Eco Índia está até interessado em sair na sala IS, está até embarcado para o passageiro já, seria como ágil, já é perfeito a DLA, já tem esse horário aí para 4-5, está presente, tá baixo, o Romeu Eco Índia está firmando isso. Não sei, comandante, mas a gente conhece agora e ele garantiu que só tinha só, o único dele que tinha feito era 1645. Para agora, para 17, não tinha nada, entendeu? Eu vou também checar novamente, mas é bom que o senhor também, se puder também, tentar checar com a S, ok? Vai solicitar então o transporte para a tripulação para sair na peça ADS, do Aeroporto. Paulo, Papa Romeu, Mike, é contigo. TAM 3155, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub mantenha nível 340. Nível 340, autorizado 3155. Cuidado pela dama, corredor, na direita no corredor, achando o pé, controle 3935, 3865, transponder 0125, como é que é fazer? Protejamento correto, confirme POB? 02. Gente, pátio 4, Mike Eco Vitor, transfere torre 1-8, decimal meia dúzia, para acionamento táxi decolagem, ajuste no 0-2. O limite ao localizador, desça e mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0-2. 4-9. Reportar a táxi no meio, 4-9. Juliette, frequência livre para coordenação e pouso, não há tráfego conhecido neste setor. TAM 3192, copiou o controle? Zero, o TAM 3192. TAM 3192, detonação para sequenciamento. Mantenha presente proa, proa 035, limite ao localizador. Desse, mantenha 3.000 pés. O ajuste no 0-2. Ciente, mantenha proa 035, desce para 3.000 pés, ajustado no 0-2. Controle, Índia Delta November, no Traverso Paris. Índia Delta November, voe para a rotatória, reporte rotatória. Reportará rotatória, Delta November. Controle Salvador, Papa Romeu Lima, vertical Interlagos, prossegue pelo litoral ou corredor Interlagos? Papa Romeu Lima, voe para a rotatória, reporte rotatória. Voe de rotatória, vai reportar o Papa Romeu Lima. Controle Salvador, Lima Bravo Alfa, está a 10 milhas, abandonando 1.000 para 500 pés, para o outro farol. Outro? Eu? Lima Bravo Alfa, voe para o parque de Pituaçu, reporte Pituaçu.